conforme o localizador. 2109, Papai Loki, tá feito. Pode bater o direto. Tô exato. Agora o peso, 3.72. CC para 2.100 está 3.597. Negativo, prossiga com o Farmer Carter descendo para 2.000. Ok, vou descer sim, então, 3.597 para 2.000. Bom dia, sem identificação, apesar de chegada bom, desça para o nível 050, estou altindo, estou no 01 no visual. Chegada bom, descendo para o 50, só que o pontinho não ajuda. No 01, não. Piazza, meu amigo, um abraço. Abraço, Cláudio. Plano 995, desça para 3.000 pés. Para 3.995. 9947, desça para 4.000 pés. 4.000 pés, 9947. Bom dia. Localizador do 3597. Complete aproximação, chame 2895, bom pouso. 295 até decolar, 3597, 3517. Torre, está 3597 no localizador da pista 10. Está 3597, pote passando externo com o trem checado. Portarei 3597. Bom dia, sua identificação, autorizado de chegada a Bomb, desça para o nível 050. Estou o time 0 no 1 no Vigilante. 995, desça para 2.000 pés. Para 2.995. Zip 9947, desça para 3.000. Confirme, 9947. 9947, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, VIP 9947. No 607 da Gol, desça para 4.000 pés. 4.607. Externo, baixei, travou 3597. Na 3597 está autorizado o pouso na 10. O vento de 0,70 graus com 4 nós. E o altímetro no 0, 1, 2. 1012, confirma? 1012, isso. Ativo 1012, autorizado pouso na pista 10, 3597. Tip 9947, reduz a velocidade para 2100 nós. 2100 nós, reduzindo para o Tip 9947. No 7 no 5, sua identificação autorizada, chegada bom, desça para o nível 060, estou altímetro no 0, no 1 de ativo 060, meio onde eu ajuste, voo 17. Pode voar na plana de turno, voo 607. Negativo, mantém a chegada. TAM 3597 no solo aos 30, ao livrar à direita, prossiga via Alfa e Juliette para o portão 07. Alfa e Juliette para o 07, confirme na sua escuta. Afirmativo, pode manter minha escuta. Escuta Alfa e Juliette para o 07, TAM 3597. Ajuste no 01, informe no localizador. 2000 no 01, no 9947. Bom dia, avistado, cheque o trem, o vento de 070 graus com 4 nós, o altímetro no 012. Ok, com menos 12, bastante travado. Nove 947, inicie redução para aproximação, reforma o tráfego à sua frente, posição de 12 horas, 5 milhas. Ciente, reduzindo, CIP 9947. Chama localizador. Afirmativo, estabilizado. Traje de aproximação, chame torre 10895, bom pouso. 1-895, CIP 9947. Torre Salvador, bom dia, Trip 9947. O Trip 9947, bom dia, complete a aproximação, número 2 para o pouso, aguarde pista livre. Número 2, aguardando, Trip 9947. 607, desça para 2.000 pés. Ajustou, tinha 8.901, informe no localizador. Ajuste Billy 11, descendo para 2.607. Solo aos 3.4. Ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 1.0. Pode manter a minha escuta. Alfa Juliette para o 1.0, na sua escuta, para 9.9. Viagem 9947, cheque o trem de pouso, altímetro no 012, o vento 060 graus com 4 nós. 1012, baixado e travado, trip 9947. 1715, reduz a velocidade para 2509. 1715 da Gol, 2509. 804, desça para 3.000 pés. 3.804. 705, desça para 4.000 pés. 705, 4.000 pés. Perdão, trip 9947, no solo aos 37, ao livrar à direita, taxi via Alfa Juliette, pátio 3, posição 3. Alfa Juliette, pátio 3, posição 3, trip 9947. Estabilizando o NF 1607. 1607, complete a aproximação, chame 2895, bom pouso, 2895, grato no 1607. 1804, desça para 2.000 pés, informe no localizador. 2.000 pés, portaria externa no 1607. Dois externo, baixo travado, 607. O 607 está autorizado o pouso na 10, o vento é de 070 graus com 4 nós. Ele pousa o 607. Sétimo 5, desça para 3 mil pés. Bom, no 705, 3 mil pés. Bom, no 705, vetoração para sequenciamento, mantém presente proa. Limite localizador. Presente proa. Limite ao localizador, voo 9, gol 9804. 7, aproximação, chame torre, 1895, bom pouso. 2-5, obrigado, gol. Salvador, bom dia, gol 9804. 2804, complete a aproximação, reporte passando externo, contra a chegada. Para o 04. No 7 no 5, V esquerda, proa 1-5-0, informe estabilizado, localizador. Esquerda 1-5-0, reporte estabilizado, boa, 7 no 5. Só um minutinho para a cópia 3171, por gentileza. O Golo 607 no solo aos 42, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 5. Alfa e Juliette para o 5 no 607. O Gol no 804 está autorizado o pouso na 1-0, vento 060 graus com 5 nós. Nível pouso na 1-0 no 804. Identificação, autorizado chegada bom, fileta para 4 mil pés, estoutímetro no 0, 1 no 1, no vigilante cruzão, 1 no 0, no 2, vigilante radar. Para 4 mil, comando 2, 7 no 5, localizador. Localizador em grade agora, completo, com 7 no 5. 7, aproximação, chame torre, 1895, bom pouso. 1895, quer decolar, chegar. Bom dia, gol 715. Gol no 715, bom dia. Complete aproximação, reporte passando externo com o trem checado. Vou entrar lá, gol 715. 804, no solo aos 45, a Olivar à direita, taxina Alfa e Juliette para o portão 08. Direita, Alfa Juliette para 08, zona 4, 804. Passa o marcador externo, gol 795, está visto. Cheque o trem, aguarde a autorização para o pouso. Trem de pouso baixado, checado, gol 795. Agora a pista livre, gol no 7 no 5, autorizado pouso. O altímetro no 0, 1 no 2 e o vento 060 graus com 4 nós. Autorizado pouso na pista 1 no 0, com gol 7 no 5, 0 no 2. Torre Salvador 39947. 9947, aguarde um minuto para a cópia, 380 Brasília. Subida Arbor Elephant. Gente, da informação hotel, confirme a saída? Arbor Elephant. Arbor Elephant, gente, guardando cópia 39947. No 7, no 5, no solo aos 48, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 09. Certo, ao livrar, Alfa e Juliette, portão 09, igual no 7, no 5. Botão 31, no 71, você está na escuta para cópia? Pronto, para cópia, está 31, no 71. Está 31, no 71, está autorizado para Guarulhos, o nível de voo 360, pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive. Após, em coordenação com o centro. Decola na cabeceira 1-0, com curva à direita, cumprindo inicialmente o perfil da subida da Euleda, com todas as suas restrições, e após direto à posição bridge. O transponder é 5-0-3-6 e o controle em 1-2-0-8. Proteja. Autorizado para Guarulhos, 3-6-0. Via a perfil 1-6, até gravação 1, depois direto ao centro. Decola 1-0, com curva direita, Natael, Leda, Leda direto do Rio. Arco 036, controle 1-2-0-1, para o centro 1-7-1. Está 3171, correto o cortejamento, chame pronto para o pushback. Camará para o pushback, está 3171. O trip 9947, na escuta para a cópia? Pronto, cópia, 9947. 9947, autorizado para Brasília, nível de voo 380 pela Upper Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida a Arbor, transição Elefa. O transponder é 5030 e o controle em 1-2-0-8, corteja. Brasília autorizado, 380 via Upper Zulu 17. Decola da 10, primeira curva à direita, Arbor, transição Elefa. 5030, transponder 208, controle 39947. Correto, correto, o 9947 chama para o acionamento no parte 3. Certo. Qual é o destino e a rota? É, a subida será possivelmente Dael, Leda, Pridi, ok? Nada. Quanto 201 está na escuta do solo? Chegou aqui o plano para mim, quer copiar já, confio? Ok, então o azul 4201 está autorizado para Campinas, nível de voo 360, pela Apresulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive e após segue conforme coordenação com centro. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, cumprindo o perfil da subida da El até Leda, com todas as suas restrições, e após Leda voa direto Bridge. O transponder é 5054, controle em 120.8, corteja. Azul 4201 está correto o cotejamento, chama para acionamento no 01. ABC6570, sua identificação, autorizado chegada a Mari, boa ITAP, desça para o nível 050, ajuste o altímetro na 02, vigilante. Autorizado, desça para 2000 pés e parando no localizador. Informará, estabilizado, 897. de Salvador, está 3153 na escuta. 253, estou em identificação, autorizado chegada a Monf, desça para 4 mil pés, estou altímetro no 02 de vigilância. Chegada a Monf, 4.012, vigilante, 3.13. Estabilizado, gol 987, visão. Flash de aproximação, chame torre, 10895, bom posto. Obrigado, bom dia. É 570, desça para 2000 pés, estou o time, estou no 0, no 2, informe o localizador. Desça para 2000, como jogo, com marido localizado. Sou em Salvador, bom dia, gol 997, LS pista 10, próximo ao 372 Zon. O gol 897, bom dia, cheque o trem de pouso, o altímetro é 1012, o vento 050 graus com 4 nós, está autorizado o pouso na cabeceira 10. Ok, livre pouso, checarei o trem mais 30 segundos, show 897. Achou e travou, 897, livre pouso, obrigado. No 897, confirmativo, livre pouso, permanece 040 com 4 nós. 7. Cheque, acionamento, bate 3, 39, 9, 4, 7. O Trip 9947, livre posicionamento, chama para o táxi. O altímetro no 012. No 012, autorizado por estacionamento, Trip 9947. No solo 02, ao livrar à direita, chame o solo em 121 decimal 9 e tenha um bom dia. 319, obrigado, bom dia, gol 1897. Solo, bom dia, gol 1897, livrou na sua escuta. 97, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 897. Táxi o trip 9947, 41 a bordo, 4 horas, Montes Claros, não tem nada. 41, Montes Claros e 4 horas. Está livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, quando lá. Chame pronto para a decolagem, altímetro 1012, trip 9947. Autorizar o táxi via pátio 1, Índia Alfa, quando pronto, chamará na frequência trip 9947, 1012. Para 3171, por gentileza, chame o solo em 121.9 para o acionamento a partir de agora, ok? 3171, aguarde. Táxi autorizado via Juliette, portão 612. Juliette 612, 897. Uma ponte espera próxima, 3994. Nove quatro sete, A linha decola sem parada, confirma. Negativo. Autorizado, a linha decola sem parada, o vento de 0,30 graus com 4 nós, e o altímetro 1012. A linha decola sem parada, 1012, 29, 947. Média aproximação, chame torre 108-95, bom pouso. Salvador, boa noite, Zero Quatro. 4 minutos, Copa Galeão. Liga 219. 2-1-1, chame o Sol 1-2-1 decimal 9 para a cópia. Ok, chamada. Solo, Salvador, bom dia, chamada 6-2-1-1. 6-2-1-1, aguarde 1 minuto, Copa Galeão. Trip 9947, decola 07, chame controle 121, corrigindo 1208. 208, obrigado, bom dia, Trip 9947. APS 6570, baixo aí, tá bom? Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 030 graus com 3 nós. Tá, 3153, pode prosseguir para 2000 com o Pental ILS? Pesado, isso para 2000, forma o localizador. 3153. Localizador, está visual, está 3153. Sete aproximação, chame torre 3895, bom ponto. 3895, está 3153. Yes. Obrigado. Taxa direita, Indy Alpha, ponto de espera, chamador 1895, ajuste 1012. 1012, ponto de espera, chamador 1804, pronto para cópia. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via Peizulu 10. Subida da Elf, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5057 e o controle em 119, decimal corrigindo 1208. 0, Galeão, via Peizulu 10, decola 10, curva direita da Elf, Leda, Bridge. 5057 no transponder, controle Salvador 1208, gol 1804. Correto, chão para posicionamento. Passará ao 04. Salvador, bom dia, para cargo 6570, livrou na sua escuta. Apita 6570, táxi autorizado via Alfa, Juliette para o Pátio 3. Alfa, Juliette, Pátio 3, apita 6570. Salvador, bom dia, Azul 4040, centro hotel. Azul 4040, formação em curso, agora é a Índia, agora de copiar com fins. Vamos copiar a Índia, então precisa da saída, a bota mesmo. Saída da EL, Leda Bridge. Da EL, Leda Bridge, obrigado. Oxalé 6211, pronto para cópia. Mais escuta, nono. Autorizado do Leão, em vez de voo 360, via Peizulu 10. Subida será da EL, Leda Bridge, primeira curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5060 e o controle em 120, decimal 8. 360, da Leda Bridge, a Peizulu 10, decola a primeira curva direita, 5060 transponder, controle 1208, obrigado. Correto, já para posicionamento. Tchau, lá. Roger, Studio 9970, clear via my arrival, distance at level 050, current H1012, to radio service. Studio 9970, autorizado com fins 340 via Peizulu 6, subida será da EL, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem. O código transponder 5056 e o controle em 120, decimal 8. Vale, tá, pelo número 340, então, para confins, saída da EL, Leda, Bridge, mostra a Peizulu 6, 5056, transponder 120, decimal 8, último. Correto, chão para posicionamento. Bem, Azul. Zero, 171 após o colega ali mantenha 10. Após o colega de pousa, ali mantenha 10, também 3890, informação hotel. Então 3890, a mais atualizada é a Índia. Chame o solo em 121 decimal 9 para a cópia, ok? É, obrigado. Então 3153, seu solo azul no 4, ao livrar à direita. Chame o solo em 121 decimal 9 e tenha um bom dia. 129, obrigado, ele acabou. Tá 3179, reautorizado, a linha decola da 10, o vento é de 030 graus com 4 nós. Entendeu que foi autorizada a decolagem da 10 para o 3171. Afirmativo, autorizada a decolagem 030 graus com 4 nós. Obrigado, autorizado 3178. Pronto, cópia. Recife aprovado, nível de voo 330, via Peruíque 58, subida por Caracaju, curva esquerda após a decolagem, o código 5051 e o controle em 120.8. Correto, chama para posicionamento. 9970, distance to 2,000 feet, gun 81012, report localized course. Roger, clear down, 3171, decolou as 17, chame o controle em 120.8, tenha um bom voo e um bom dia. 208, bom dia, boa trabalho. Controle Salvador, é o TAM 3171. 3171, contato radar, sua para o nível 360, perfil da EL. Para o 360 no perfil da EL, tá 3171. Ó, Salvador, autorizaria da EL Oleda para o 3171. Oleda. Rua Leida, tá 3171.